você com revólver na mão é um bicho feroz. É sim, você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz, você com revólver na mão é um bicho feroz. É sim. Feroz, você com revólver na mão.